O operador tem que emitir para a bolsa. Eu só gostaria de saber se os meteorologistas aí deram alguma previsão. Negativo, sem previsão de melhora, o Xané. Sem previsão por enquanto. Muito obrigado, está muito bem aí. A gente está com 260 pés de teto, 1.200 de visibilidade e chuva de moderada forte sobre o campo. Tá vendo, então, minha modificação, sua porta aí. 66, chama Recife agora, 1225, voo. 966. 1225, voo no 966. 1225, voo, voo. 2825, voa. Controle, ligou 1966, sem contato com o centro. Pode informar outra frequência? Aqui nós temos 12685 ou 12545. Caso não consiga, tente 1251 ou 13325. Gente, obrigado. Controle, então, pastor 32? Pastor 32, possível. Beleza, manter a proa 075 nas próximas 20 minutos. Está autorizado desvios após voo e Conde. Após Conde, pastor. Sol, Leão, Xené 6327. Eu sigo a Xené 6327. É, apenas para confirmar, esse nosso plano é repetitivo para Ilhéus. A senhora informou que não havia sido apresentado, confirma? Não, a questão é que o centro não possuía o seu plano. Consequentemente, ele deveria estar contando que iria no passo a passo, até 180, por isso que ele não possuía o seu plano. E chegou aqui pra gente no sistema como 145, como se fosse visual, por isso que eu perguntei o nível solicitado. Porque com certeza, se o centro não tem, é porque iria no passo a passo e, consequentemente, só até o nível 180. Sem problema, agradeço. 32? Time? É o Pastor 32, autoriza proa 090 nas próximas 10 milhas. Autorizado, o Pastor 32. Livre proa 090, Pastor. Visibilidade negativa, a chuva que deu uma acalmada agora, tá de leve a moderada. Afirmativo, o senhor vai liberar as aproximações decolares ou ainda vai aguardar? 115 graus com 17 nós. No Brasil 35, solicita abandonar a espera na flor de luna e prosseguir a prosseguir tentar uma aproximação. Então, controle copiou que o senhor vai tentar aproximar. Afirma, 3235. Gente, vou direto Duna, descendo para 4.000 pés, o ajuste no 020. Direto Duna, descendo para 4.000, está 3235. Proto cópia. Prossiga. Autorizado Salvador para Serra Bravo Golf Romeu. E apresolou 1-0 Papa Alfa Inter, DCT 1 base, apresolou 4-4. Nível de voo 360. Decola da pistola 0, curva direita. Saída da El, Leda, Módiva. Transponder 5450, controle Salvador APL no 20, décima 8. Anos, decola da 1-0, primeira curva direita. Depois da saída da Elida Motiva. Aí apresolou 1-0. A Alfa Índia, 1 bar, apresolou 4-4. Controle 1208, transponda 5450, a chanela 63-55. Chanela 6355, cotejamento correto, só me falando a posição 05. Porta, obrigado. Lá em Aracaju, ok, no passe. Gente. O colega da França já está. Vamos aguardar. E deixe passar por conta do saúde. Quem? Doutor de Partido 32. Diga. Mais 15 graus à direita, autoriza ainda nas 10 milhas? Autorizado, Pastor 32, reporta no final. Passará, Pastor. Chanel 6327 para o pushback na posição 8. Chanel 6327 na posição 08, autorizado, chame taxa. Chama táxi 6327. pegou bom? Passivo, 260 10 e 7, 1.200 metros de visibilidade, chuva moderada. Moderada. Uma chuva moderada, chuva leve, para 3135 permanece. 3155, aguarde por 09. Vai aguardar, mas inicialmente vai fazer só, vai solicitar só acionamento na posição. Acionamento a critério, o TAM 3155. A critério e chamo para o pushback 315. Exceto 1.200 metros de visibilidade, voa moderada. Confirme questões. Vai prosseguir, TAM 3192. Bem, TAM 3192, ainda mantendo 170, prossegue na chegada à Mari. Chegada à Mari, mantém 170, TAM 3192. Passou, já passou 32? Prossigo, passou. Mantendo a minha proa 069, possibilidade de coordenar a proa de dentro da presente, pastor, já está bem próximo, conte. Atingiu 4.000, pode descer para 2.000, TAM 3235. Autorizado, 2.000 pés, reporte estabilizado. Vamos reportar estabilizado, TAM 3235. Gol no 620, então, tem que usar de prosseguir? Afirma. A gente completa a curva direita, vou direto, Luna, descendo para o 050. Luna, 0. Alto 3-2, confirme a pro, que você solicitou? Coordenação com coral, pastor. Coral, pastor 3-2, não seria Conde? Não, negativo, já para terminar o Aracaju, se puder coordenar o Aracaju, agradeço, pastor. Gente, o pastor 32, vou direto Aracaju. Aracaju, pastor, grato. O 3192 pode prosseguir na descida? O TAM 3192, temos um tráfego com posição de 2 horas a 17 milhas, um banco 738, livrando agora 160 em descida ao 050. Gente. 7, boa tarde. O TAM 3192, deixa até 150. Já chama 50, tá 3192. Tá 3192, descendo agora até 140 e reduza para 230. 230, desce 1, confirma nível? 140. 140, descendo, tá 3192. Oxané 6314, desce para o nível de voo 150 via chegada Mari. Reduzindo até 2509, o Oceanemia 314 vai seguir como número 3 na aproximação em Salvador. Desça para o nível de voo, se quiser. O voo no 620 tem condições de incrementar a velocidade? Afirmativo, tem condições. Gente, velocidade é critério, o voo no 620. Ok, tá. Aumentando a velocidade, incrementando o gol no 610. Tá, sistema 40, tá 3192. O TAM 3192, deixa para 1110. 1110, né? Tá 3192. O Xané 6314, desce para o nível de voo 100. 100, 6347, conta de espera da 10. Xané 6327, quanto seria ganhar deu para separado, pista 10. Negativo ainda. Tente manter a ponte espera, Oxanem 6327. Mantenho 6327. 155, está acionado na 09, pronto para o puxador. O Vida Tarde até o fim, pois está? Acabou de passar o portão Mega, está em coelhinho. Sim. Então 3155 no 09 autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, que é 3155. Condições. O senhor poderia aumentar o brilho do passinho das luzes para nós, senhor? Já estou no máximo. Obrigado. Só 392, desce para o 080. 080, desce para 3192. Está autorizado prosseguir para 2000, agora no 620? 620, desce para 2000 pés, o ajuste no 020, autorizado final ILS, reporte estabilizado. E reportaria estabilizado, agora no 620. 3192, desce para o nível 060. S060 está 3192. Janeme 314, desça para o nível de voo 070. 070, Ocean 6314, tem essa aeronave que está pousando lá em Salvador. Atingiu o visual aos 320 metros, graças. Ok. Oi, é o 6314? Aguarde, Janeme 314. Aguarda. Sou 32 a 55 milhas este do Salvador, mantenha nível 110 na proa de Aracaju e chame o controle de Aracaju no 203. 203 Aracaju, baixou 3. Sim, mantém 110, 6327. Deixa na 6314, prossegue. Quantos pés? Agora dá uma melhorada, a chuva de leve a moderada permanece, porém o teto de 300 pés com visibilidade de 1500. Até o posto. Então 3192, reduza para 2109, segue sinal com 7 milhas, um bonde 738 com 270 de grão de speed de redução, passando 4000 para 2000. Está 3192, está atingindo 060, reduzindo. É descida até 3000 pés com ajuste no 020. 3000 pés, 1020, está 3192. Canem 314, desce para o nível 050. 063-63-64. Agora só o 209? 209, livrou a pista? Livrei. Já livrou. Xanã 6327, autorizada a decolagem, pista no 0, vento 1-1, 0 graus, 2-3 nós. Autorizada a decolagem, o 6327. Positivo. Solo Salvador, Xanã 6355, posição 05, pushback acionamento. Xanã 6355, autorizado, pushback 05, chame táxi. Autorizado, mas reportar para o táxi do Xanã 6355. Tá bom. Por 4000, o azul da 7, 89, viu, gente? Manda a Juliette para 3835. Qual é a posição onde eu taxei a Juliette para 3835? Você vai marcar a posição. Terceiro, completa uma torre, 1-1895. 10895, posso. Mike, Bravo Zulu. Xanel 6327, decolador Zulu 1, chama o controle, 120 decimal 8. 208, 6327, bom dia, boa tarde. Mike, Bravo Zulu, para você. Já sem restrições para 3 mil pés, o ajuste no 020. Corre Salvador, eu vou no 620, estabilizado, dando final. Volume 620, continua aproximação, reporte visual com campo, caso não aviste, reporte na DA, iniciando a aproximação perdida. Formo chuva leve sobre o campo, pista no zero molhada, escorregadia, altímetro 1020. Ok, ciente, informarei visual ou caso iniciando a aproximação perdida, voo no 620. Tá, é o 6327. Piso 92, iniciei a edição para aproximação, autorizado final e LS XR, informe estabilizado. Reduzindo, está 3092. Canem 6314, desse mantenha 2000, ajuste 620, reporte localizador. 2020, reporte localizador. CAB 212. Olha, o Canem 6317, poderia voar direto da Elda presente? Autorizado Coral da presente. Coral, graça, 6327. 18 decimal 95, agente altímetro 020. Observando o término do push na aeronave da Avianca do 05. Ok, Fazer o Chanel 6327, solicita nível 120 como final. Prisado, final 120. 120, 6327. Três, 192, 3 milhas para o externo, complete final de LS XR, torre 1895. 1895, tá 3192. Canem 6314, autorizado final e LS XG, informe estabilizado. Final e LS, reporte estável, outra. Só aguardando novas autorizações, altímetro 1020. 020, tá 3112. Fala, 350 pés, o gol no 620. 7 gol no 620, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-8-9. 7 autorizado pouso, não no 0, gol no 620. Taxi Chanel 6355, taco 107 a bordo, tá o Fernando Galeão, com 5 horas e 30. Confirme 107 Galeão 5:30? Afirmativo, Chanel 6355. Autorizado táxi até o ponto espera via Índia, quando lá, torre 118 decimal 95, a gente tem altímetro no 020. Autorizado táxi em frente via Índia, ponto espera 1018 95, é a torre, o ajuste 1020, Chanel 6355, uma boa. Então 3235, aponta a passagem do Airbus da Avianca frente, ingresso via Juliette, portão 1-0. Juliette 1-0, após a Avianca, 3235. Mari, 1020 ajuste, 19, 18, alguma informação sobre as condições da pista? Tem mais informações atualizadas da torre, é no momento perto de 300 pés, com 1500 de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Graças às informações, 19, 18. No solo, 21, 19. 21, 19, boa. Plano 3192, continua a aproximação na parte visual. 3192. Para o Bono 620, livrou na 6, escuta. Sermáquero, acelera, meia, 3194. Sim, 6314, mantém a chegada e informe no localizador. Acero. Alfa Juliette, portão 05, voo no 620. Aves Alfa 3190. Então 3192, autorizado pouso pistuna 0, vento no 30 graus, 159. Autorizado pouso 10, 3192. Localizador, 6314. 6314, complete final, ILS, pistão na 0, chame a torre, 1895. Complete FG, 295, grata, até daqui a pouco. Muito obrigado pela colaboração. Torre, Salvador, ouça, né? 6314, está no localizador, 2.6 do marcador externo. Oxa, né, 6314, continua a aproximação, reporte visual com o campo, caso não aviste, reporte na DA, iniciando a aproximação perdida. Chuva leve sobre o campo, e pistola zero molhada escorregadia, teto agora de 300 pés com 1.500 de visibilidade. Paciente, 6314, de antemão gostaria de agradecer a colaboração que o senhor deu em rota para nós. Nada. Então 3192, solo 17, libere o próximo ataque, sua direita, reporte pista livre. Libra à direita, reportando a nível, está 3192. Libra a pista. Gente, chama só aluno, 21, décimo 9. 319, está 3192. Salvador, está 3192, boa tarde. Portão 3192, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, está 3192. Confirma, as luzes da pista estão acesas, é o Oceaner 6314? Afirmo, no máximo. Muito obrigado. Oceaner 6314, autorizado pouso, pistuna 0, vento 1-0-0 graus, 1-8 nós. Afirmo. Yeah. 3155, autorizado a Aliar e manter pistão no zero. Ali manter no zero, para 3155. 6397 está agora 15 milhas, correção, Xané 6327 a 15 milhas de Coral. Coordene agora diretamente com Ilhéus, na frequência 120, decimal 1 na descida, serviço radar terminal. 201, 6327, boa tarde. Boa. Porta livre, Ocean. Polícia leve, senhor, na costa final moderada ali. Mas leve é moderada no curtíssimo, tá? Mas tá tranquilo. Gente, graças. Xanamé 355, ponto de espera, dano zero, também pronto. Xanamé 355, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, Xanamé 355. Boa tarde. Mé 314, viu a pista? Agora. Solo no 219, boa. 219, graças. Tá 3155, autorizada a decolagem, pista no zero, vento 100, 0 graus, 209. Decolagem, Bruno 0, 3155. Filma equipamento, Lima Zulu. Brasil no 8, desça para 2000. Ajuste 1-0-2-0. Para interceptar o localizador, sobre vetor, curva à direita na proa 055, com estabilizado. Na 055, descendo para 2020, azul 69, 1-8. Para estabilizado. Azul 4206, contato no radar, autorizado chegada a Mari. Desça e mantém o nível de voo 060, com ajuste 1020. 060-1020, 4206. Zulu Golf, acione a identificação. É 355, decolada de 23, controle 120, decimal 8. Controle 120, 8, dá 3955, boa. Controle Salvador, boa tarde, tá 3155. 3155, contato radar, subal 320 via saída da El. 320 via da El, quanto possível, proje da El. Proje 2000 pés, autorizado da El. Ok, da presente, da El, passando 2000 pés. Azul Golf, em contato radar, 54 milhas sudoeste de Salvador, vigilante. Azul 69 no 8, completa a curva direita na proa 060 para o localizador, enquanto estabilizado, livre ali essa aqui. Vai na 060, começa a estabilizar azul 69 no 8. Solo Salvador, gol 1169, sente da Yankee, presa com barulho. Gol 1169, Yankee, informação em curso. Não. Autorizado. Salvador para Guarulhos, aguardando de cópia. Valeu, no caso. É 355, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 00 graus, chuva no 3 nós. Autorizado a decolagem da pistão no zero, chuva 6355. O 2789, desça e mantenha 2000, ajuste permanece 1020. 2000, 1020 no ajuste, mantendo a proa. Parâmetro 355, decolar 226, controle 120, decimal 8. Controle 1208, Xenia 6355, uma boa? Xenia 6355, na saída da El, Leda. Xenia 355, contato radar, suba nível 360, via saída da El. 360, via saída da El, Xenia 6355. Azul 2789, para interceptar o localizador, curva à esquerda na PRO 140, informe estabilizado, livre alerta aqui. 140 para interceptar, informe estabilizado, alerta X-Ray, 2789. Está estabilizado no LS da 10 Azul 6918. 918, complete final e LS X-Ray, chame a torre 1895. 1895, grato. Controle Salvador, Netuno 29, mantendo o nível 050, direção Mari. Netuno 29, contato radar 54 milhas sul de Salvador, voe Mari para a chegada da Mari, mantenha nível 050. Para Mari, mantendo o 050 do Netuno 29. Estou planejando. Do 4206, desse mantenha 3000, ajuste no 020, cancelada as restrições de altitude intacta. 295, obrigado. Posição 650 pés, azul 6918. Azul 6918, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 209. Autorizado pouso azul 6918. 5, passa nível de voo 150, chame Recife na frequência 1251, na alterna 3325. O pistão no zero molhada, escorregadia. Altímetro no 020. Teste vai prosseguir, caso negativo, como informará. Uno 1169, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Salvador Pedro por Serra Bravo, Golf Romeo. Via Pesulu 10, Papa Alfa Índia, DCT Umbate, Pesulu 44. Nível de voo 360, levando da pistola 0, curva direita. Saída da Euleda Motiva. Transponder 5504, controle Salvador PL no 20, decima 8. Autorizado Pesulu 10, Papa Alfa Índia, Umbate, Pesulu 44. Decorada 10, curva direita, saída da Euleda Motiva. Transponder 5504 e o controle 208. Controle para decolagem 1208. 360, confere, chame pronto no posição 07. Cotejamento correto. Chama lá. Livrou a freio, como é a frequência chamada? 698? 1219, só. 219, graças. Livrou a pista azul 6918, muito bom. Boa tarde. Azul 6918, autoriza ataque via Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 06, azul 6918. Com 680 pés, o azul 2789. Gente, autorizado pouso, 1100 graus, 1189. Gente, azul 2789. A 306 complete final, ILS, X-Ray, torre 1895. 4206. Azul 4206, alto X-Ray. Azul 4206, número 2, aguarda autorização de pouso. X-Ray. Desça 2000, ajuste 1020, livre LS X-Ray, fama localizador. Autorizado o fruto a 2000, autorizado o LS X-Ray, na primeira localizadora na verdade. tarde, Azul 2789 livrou na sua escuta. Alfa 2789, Alfa Kilo, Controle Salvador, 3190, informação aliança. 3190, contato radar, autorizado chegada Mari, descem manter nível 060, vigilante. 060, chegada Mari, 3190. Boa etapa, 3190. 390 mantém a chegada, é o número 3 na aproximação. Manterá a chegada do 3190. Turno 29, posição Mário, prosseguindo para a etapa. Retorno 29, autorizado a descida até 2.000 pés, 1.020 o ajuste. Mantenha a chegada Mário, informando o localizador. 1.020 no ajuste, descendo para 2.000, informará o localizador, retorno 29. Azul 4206, até que tem Alfa, até que tem Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 4206. Complete final e ele é sexy rei, torre 1895. Olá, Patango Lima, Zulu Golf. Chame a vistão da pista com o trem embaixo travado. Pista molhada e escorregadinha. Tá passando Lima, Zulu Golf, ciente, autorizado, pouso, pista 90, 090 graus, 909. M210, autorizado via chegada a Mari, desse e mantenha 050 vigilante. 390, desse e mantenha 3000, ajuste 1020. 3000, peço o item 390. Boa tarde, 3238, 35, informação Yankee para autorização. É Golem 7381, cópia? Tem um que chamou cópia? 7381, 35, para cópia. 7381, 35, confins autorizado, nível 3, 40, autorizou 090, decola 190, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5457. Controle 120, decimal 8. Cheque 3835 autorizado para confins nível 340, via Upper Zulu 10. Decola da pista 10, com curva direita da El Leda Motiva. Com controle 208 e 5457, transponder. Transponder 5457. 5457, 3835. 3835, atendimento correto, chama pronto, puxa. Camarada. Bom, Salvador, boa tarde, 3845, posição 2. Na 380 Galeão, autorização. 3845, agora de cópia. Papatango Lima Zulu Golf, solo. Lima Zulu Golf, contato. Confio o pátio Cristina. Ingresso que está foi Alfa, Taxi Juliette, controle o pátio principal, chama na Lima. Alfa, Juliette, controle o pátio principal, chama na Lima. 3145, pronto, cópia. Solo Gol 1169 para push de equipamento 2.7. 1169, agora de push. Ponto 4 para o seu 3145. 3145, agora autorizado Galeão, nível 360, Upper November 857. Decola, pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi. Controle Salvador 120, décimo 8, transponder 5476. Galeão 360 para November 857, decolada 10, curva direita da El, Leda, Irumi, 208, 5476. Última saída. Leda e Rumi. Jogador 145, correto, time pronto. Tá uma próxima. E completo final, ILS 6-Reis, torre 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, doutor Bernardo. Então, para Recife. Volume 620, autorizado Recife, nível 3610, operos 1-1-7. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jão, Maracaju, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5464. Estado 360, saída Pucra, Jamo Aracaju, 1208 é o controle, transponder 5464, é o gol no 620. Gol no 620, nível 360 incorreto, confirme se solicita o 350 ou 370. Pode ser o 37. 370 então para Recife, gol no 620, chame pronto. Chamará. Paulo, gol no 1169 para Puxa e Vex para a Mestre de São Sete. Gol no 620, me escuta? Prossiga. Gol no 620, acabei de receber uma CHG do plano com o nível 390 pré-autorizado, aceita? Aceito 390. Sim. Com o 169, portão 7, se tiver autorizado, chame o táxi. Chame o táxi, no 169. Lima do Golf na Lima, chame Torre Salvador 120, corrigindo 118-95. Lima 190, iniciando som para aproximação. Sim, 3190 reduzindo.